4485, luta para 2010, ajuste a 097, autoriza a via LFSP, posse estabilizado. Desce para 2000, 1017 no ajuste, só para estabilizado no LFSP, 4485. Decola aos 40, controle 208. 208, Jotis M63. Controle Salvador, Jotis M63, 1510, Bravo 1. Bom dia, vista via, chegada a Boa Mediana para 4.000 pés, ajuste a 0.7. Controle Salvador na vertical de Paripe para ingresso cerrado, Sierra Gufioca. Gufioca, poste Sierra Gufioca. reportará na Seasa, desloca o campo, Sierra Golf Oscar. Acho que 0116, partilha 36 de macete aqui, é isso. Estou atrás do cruzamento, macete aqui, é isso, estou autorizado. Foi mais. Estou no código 0117, mas tenha pelo meu país é ponte Paripe. Eu acho que chama o torre na frequência 1985. Chama na torre na frequência 1985, Sierra Golf Oscar. Azul 4485, faça o dono estabilizado, meu Deus, essa pessoa é da 1-0. Azul 4485, chama o torre na frequência 1985. 1895-4485, azul. São 3663, chame seu 35 na frequência 125 decimal 1, alternativa 122 decimal 35. Afirmativa, chame Recife 1251, você comera com a experiência, Lito? 122 decimal 35. Entendeu? 12835, só 3663. Sim. Azul 445 na escuta da torre? 4485 na escuta, bom dia. 4485, pontos autorizados, pista 1-0, vento 2-1-0, grau 5-9. Pontos autorizados, grau 1-0, 4485, azul. Azul, peço para informação de tráfego, Charlie 150, mantendo o sinal da 17, da capital auxiliar, não vai interferir com o seu pouso. Continua a aproximação, guardando pista livre, o tráfego está à sua esquerda. Ô, companheiro, foi para o Azul 4485? Afirmo 4485, só informação de tráfego à sua esquerda, Charlie 150. Aproximando a cabeceira auxiliar, não vai ter perigo pouso. Sete, azul, 4485. Sete, autorizado. Bravo e elétrico, reportagem está fechada, 3726. Tango Rio Bravo, toma até aqui, aceito. Já do final da 97, aguardando autorização de pouso, fomos tráfego na curta final da pista 10. Autorizado final, sentido tráfego, Sierra Gonçalves. Oscar, pouso autorizado, pista 17, vento 200 graus, 5 Oscar. Pouso autorizado, final da 17, Serra Golfe Oscar. Puxarana 323, autorizado ali, mantém pista 10. Cinco, solo ao 50, libera direita, solo Salvador, 1219. Solo 1219, libera direita, 1414. Deixa eu vir chegar até a Boné de Ono para o nível de 0050. Salvador, 1208. Bravo, sentiu que se afastou um pouquinho do final do tráfego em aproximação, aguardando para voar direto ao mar. Ok, está se afastando, está em torno do ponto. Sente o Bravo. Sete. Aí, 5 1 9 Alvinei, bom dia, você viu chegar da Bomé de Ono para o nível de voo 060. Prossiga. Eu vou ver se eu vou fazer uma atravessura de Paris, eu vou ligar direto em Paris. Você pode escutar aqui antes, tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para o Rio. Estabilizado no ILS 3726. 3726, eu tenho um helicóptero nessa posição de 11 horas, está 3726, na verdade, estamos com aproximação. Chame turma na sua frente, 18-95. 18-95, 3726. Estamos atrás da paciente do tráfego nacional, chame turma na frequência 18-95 para prosseguir para o IMAR. 18-95, chamará! Borromeu Tango, Índia Brava, Tango, Índia Brava, informe solo controlado da Enrimar, vento 90 graus 59. Nota a sua, neste momento, a reportagem. Salvador, eu tenho 3726, bom dia, está na final da 10. Então, 3726, bom dia, informo dois traços da sua esquerda, de helicóptero seguindo para um aeródromo próximo a Salvador, porém não é em Salvador, ele não vai interferir com o seu pouso, tem pouso autorizado na pista 10, vento 90 graus 5, nós, o TAN 3726. Autorizado pouso, pista 10, TAN 3726. Pelo recuo, chame tudo na frequência 18, sinal lado 5. 18, sinal 5, graças, bom dia. Escolha, Alfa, fala meu, Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, seu visual contato com a sua frente, está por meu caminho de abraço, também a foto da 44. Está ciente, porém não visual, Bruno. Eco. Paciente, segue para a Enrimar, informe solo controlado, o vento no aeródromo 190 graus 49, informe solo controlado, o caça aguda a sua frente está praticamente próximo, bem próximo ao fluxo. Ah, ciente, eu vou chamar a mão, só chamou 6323, chame 135, frequência 125, decimal 1, alternativa 98, decimal 35. Agora 25, anos, tá no 2835, chame 6323, bom dia. Talvez. Solo 58, libera direita, solo Salvador 1219. Solo 219, 3726. Salvador, bom dia, 2171, ponto de carga 10. 2171, bom dia, autorizado a linha de decolagem 5.0, vento 90 graus 4, não? Fez decolagem 2171. Agora prossiga na pista para 6.006, ajuste 9.097, livre da estação do estúdio Itapu, reporte estabilizado. Para o nível de voo 050. Estamos no controle, 120 decimal 8. 208, controle, bom dia. Salvador, voo 2171, decola. 2171, bom dia, contato radar. Tudo mais para energia 360, voo e lenda após 2010. Após 2000, lenda, subindo 3-0, voo 2171. Bono 69, bom dia, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 200 graus 4 minutos. Afirmativo, autorizado a linha e decolar 10, gol 69. Quebec City, bom dia pra você. Tivemos 105, afastado oeste da ilha. Decolou 06, estou em controle no 208. 208, Juan, melhor massa, bom dia. Salvador, bom dia. Voo 609, passa 1603. Pelo 609, bom dia, contato Sadastro, Matheus 360, após 2003, voo Ileta. Após 2000, Ileta, voo 609. 3171 no Channel Center Recife, frequência 1251, alternativa 28, sinal 35. 251, alterna 2835, voo 2171. Channel 1250, Channel 3, na frequência 18, decimal 95. 7895, bom dia. 2519, separa 2010, autorizado e eletrofeia, posto estabilizado. Foi autorizado, desce pra 2000. Mais 4 do seu dia para 2010, ajuste 1017. Passa. Cliente Guardião 01, decola de imediato. Decolagem de imediato autorizado. O fomo tráfico já está passando cimbra. Decolagem de imediato e fomo fora do solo. Janeiro 6250 na escuta? Afirmativo, 6250, estabilizado em MS da 107. Na 6250, informa o tráfego helicóptero da Polícia Militar, decolando neste momento a pista 10, seu posto será autorizado em mais alguns instantes. Afirmativo, vai dar. Autorizado pistão 0-2-0-0 grau 59, com helicóptero decolando setor sul, se afasta à sua direita, não interfere com o pouso. Ajão 01, fora do solo, 08, chame controle Salvador em 1-2-0-8. 1-2-0-8, grato, autor redor. 2596, final de 4 milhas, visual. 2596, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente, traz você à direita, seria 300 pés abaixo. Sim? Traz para a nossa direita aqui, 2 milhas, 800 pés abaixo. Afirmativo, o helicóptero da polícia está seguindo, fazendo patrulhamento no setor sul de Salvador, não vai interferir com o seu pouso, está seguindo no seu sentido contrário, tá ok? Sim. O Chalé 6250, solo ao 10, libera direito, solo Salvador 1219. 5196, solo aos 10, autorizado pouso pistola no 0, corrigindo, pouso autorizado pistola no 0, vento 200 graus 49. Cliente livre pouso, 990, 5196. Uma meia, uma nove, chama seu trecho, final frequência 125, decimal 1, alternativa 128, decimal 35. 1251, 12835, gol, uma meia, uma nove, bom dia. Pode. Até mais. Este 96, deixa para 3.000 pés, ajuste 1017. Sim, desce no Rio, 2017, 3.000 pés, são 3.296. Uma 96, solo 12, libera direita, solo Salvador 1219. Direita 219, boa. Uma meia possibilidade de voadura? Autorizado. Autorizado na progressão para 3 do pé do Capriota. Mais 4, bom dia, desta via, vou lá de ONU para o nível de voo 050. Salvador, voo 2065, quanto será da 1050? 2065, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento no 90 graus, 42. 4.000 aeronaves. Tiago 4.07, acolhendo a identificação, aguarde para... Desliga para a descida para o nível de voo 1.00. 5, decola 05, controle no 208. 208 para o controle, 206, cancela o off. Pode mandar o passo. 3-1-0-065 out of 1,000. 0-2-0-6-5, the contact line is to set level 360-0-7-1 departure. I have 7-1 departure, climb to level 360, so 065. Vamos lá, nós vamos no 230, 532. Autorizado, gol 394. Gol 394, complete final de autorização, né? Torre frequência 118 do sinal 95. Corre 1895, gol 394. Som 3896, lista para 2003, o ajuste no 097, autorizando a final de autorização, responsabilidade. Matheus 2017, autorizado o X-Ray da 10, reporte estabilizado, 3-3-8, na linha. 3-0-4. 0-9-4, para 4.010, o ajuste no 097. 4.010.07. E 4.007, vista para nível de voo 050. da 10, Cutra 3896. Cutra 3896, Achalha Turbo, frequência 118, decimal 95. 895, Cutra 3896. Obrigado, bom trabalho, querido. Ou 1094, vista para 2010, ajuste permanência autorizado, assinar a LSF e repassa de lado. 2000 pés, permanência ajuste, autorizado a LSF e repassa estabilizado. Salvador, bom dia, até 3896, sinal 190 na sua escuta, passando o Simbra. 3896, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 629. 365, corre 60, eu fico, leto 526, e chamei o leto 3896, solo 23, libera direito, São Salvador 1219. Direito 219, boa. Batatão, eu levo daqui, coluna com os testes dos locais, informe para a descida. Aqui já pode não analisar, informe para a descida, graças. Voo no 094. Voo no 094, chama a turma, frequência 118, decimal 95. Voo no 1895, obrigado. Salvador, voo no 094, estabilizado, final ILS X3, na 10. 1094, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 619. Autorizado, pouso 1094. Para 2000 pés, com ajuste na 097, capelada as restrições de cura, autorizada a final de essa cura, nossa brigada. Aqui, desse ponto são os iguais, o ajuste em Salvador no 097, o reporte cruzando 4.500 pés. Só o retorizado acionamento, chão para o táxi. atmosfera da 10. Comando 3 está atualizado a linha de decolar, pista 10, vento 2, 10 graus, meia dúzia a luz. Além da fala, vento 3, 0. Submissão autorizada de decolagem, pista 17, vento 2, 10 graus, meia dúzia a luz. Azul 4207 na torre, frequência 118 do sinal 95. 118 para 207. Pouso 08 para chamar gol, Salvador, azul 4207. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, aguarda a motorização de pouso. 4207. Aliás, pronto, 0. Obrigado, decolagem, pistão no zero, vento 2, 10 graus, meia dúzia a luz, gola 2, 3, 0. Desenho direto, Argo. Direto, Argo, sem restrição, 065, fugindo de 0, gol, fim de bola. 207, somos 35, libera a direita, somos Salvador 1219. Salvador 219, eu 427. Quatro, quatro, cinco, bom dia, plano identificação, via chegada para mais de uma, deixa até o nível de voo 070. Cancelada os 1338, usa em regra de visual, 065. Olha, por que foi o seu chamado de pouso? 1418, copiado, é o que eu vou iniciar. Quatro,